الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Oh, Thank you. وَمَا تَنزِلُ Oh, قل ليقيم Amen.

يرينا